Começa agora Gira Brasil, 90 minutos na companhia da melhor música brasileira. Song for every star, and there are which one to choose, which way to go. How can I tell, how will I know out of all? So many stars, so many stars. Antena Web, a loucurofonia à distância de um clique. Sintoniza-te. Já não tardo amanhecer, começa a clarear. E a primeira luz do dia te acariciar. Vem brincar com teu sorriso. Despertar um novo amor. Abra os olhos devagar, apenas pra se ver. Como amanhã, doce veneno. você me beijava. Isso era tudo e eu conseguia pensar, pois a emoção me dominava. Agora que estou olhando fotos no espelho, lembrando nosso amor, parei pra me perguntar: onde você está? Pra ver se eu te vejo, pra te falar.

fizemos um bocado de coisas. Viramos noites, corremos na chuva. Estudamos juntos, matamos o tempo. Brincamos de ficar se escondendo. Já pulamos o muro da escola. Inventamos desculpas pra não fazer nada. Falamos alto, acordamos da rua. Fizemos amigos contando segredos. Vimos histórias de outros lugares. Pensamos ser tantos personagens. Fomos juntos ao cinema. Viajamos por outra cidade. O que nos falta é ficar junto. O que nos falta é ficar junto. O que nos falta é ficar junto. Já vivemos um bocado de coisas. Fizemos planos pensando no futuro. Acreditamos em algumas verdades. Até ficamos com medo do escuro. Já trancamos a porta do quarto. Ligamos o som, esquecemos do mundo. Sonhamos alto, acordamos mais cedo. Sentamos na grama, falamos de tudo. Dirigimos com a mesma idade. Já perdemos a virgindade. Tocamos música sob a lua. Conhecemos quase todos os bares. O que nos falta é ficar junto. O que nos falta é ficar junto. O que nos falta é ficar junto. Televisão deitados na sala. Chegamos tarde demais em casa. Como é bom lembrar assim do passado. Não fizemos nada por acaso. O que nos falta é ficar junto. O que nos falta é ficar junto. O que nos falta é ficar junto. Junto, o que nos falta é ficar junto. And in a way, sintoniza-te. Abraços, beijos, em cada passo é você quem vejo. No telespaço, pousado em cores no além. Brando, corpo celeste, meta, metade. Meu santuário, minha eternidade. Iluminando o meu caminho e fim. Dando a incerteza tão passageira, nós viveremos uma vida inteira, eternamente, somente os dois, mais ninguém. Thank you.

chama pra mexer. Segura esse samba, não deixa cair. O samba dura, eu tô aí. Mas segura esse samba, não deixa cair. O samba é dura, eu tô aí. Veja que samba maneiro, ouça nossa batucada. Ai, veja que samba maneiro, ouça nossa batucada. Diz no pé, sapateia, crioulo, bamboleia as cadeiras mulata. Diz no pé, sapateia, crioulo, bamboleia as cadeiras mulata. Segura esse samba, não deixa cair. O samba é dura, eu tô aí. Oh, mas segura esse samba, não deixa cair. O samba é dura, eu tô aí. Veja que samba maneiro, ouça nossa batucada. Ai, veja que samba maneiro, ouça nossa batucada. Diz no pé, sapateia, crioulo, bamboleia as cadeiras mulata. Diz no pé, sapateia, crioulo, bamboleia as cadeiras mulata. Segura esse samba, vai! Maneiro, ouça nossa batucada. Ai, veja que samba maneiro, ouça nossa batucada. Diz no vai, desce, sobe, mexe. Segura esse samba, não deixa cair. O samba é duro, eu tô aí. Oh, ai, segura esse samba, não deixa cair. O samba é duro, eu tô aí. Veja que samba maneiro, ouça nossa batucada. Ai, veja que samba maneiro, ouça nossa batucada. Diz no pé, sapateia, crioulo, bamboleia as cadeiras mulata. Diz no pé, sapateia, crioulo, bamboleia as cadeiras mulata. Segura esse samba, vai! Chorando, eu que inventei essa. acabou de assistir a Gira Brasil. Voltamos na próxima semana.